te dar todas as coisas do mundo. Se até mesmo juntos você não entende, você não me vê. Se eu te desse uma estrela, você me diria oh, obrigado apenas por ser meu amigo, por não te esquecer. E os meus olhos brilhando, brilhando de ternuras, queimando, queimando. É uma pena, é pouco demais pra você dar valor. Eu te quero, mas você não sente. Tão distantes, tão indiferente. Fiz de tudo e você não entende, meu amor. Somos nós, como o sol e a lua, a noite e o dia. Distantes demais dessa nossa paixão. Você não me ama, não é culpa sua. Foi eu quem não soube achar caminho do seu coração. Faz o coração pro papai aqui, porque eu tô apaixonado hoje, hein? Queimando, queimando. É uma pena, é pouco demais pra você dar valor. Eu te quero, mas você não sente. Tão distante, tão indiferente. Fiz de tudo e você não entende, meu amor. Essa nossa paixão, você não me ama, não é culpa sua.